Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, ouvintes, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é sexta-feira e é aquele programa, é aquele momento, aliás, em que trazemos música de dança, os principais hits dos anos 90. Hoje vamos abrir uma exceção e vamos trazer um tema que, apesar de ter sido cantado originalmente nos anos 80, foi regravado no ano 2000 e foi um sucesso, uma coisa estrondosa. Então hoje vamos começar com Jerry Harwell e o tema Aleluia. Vamos depois ouvir Missing the Everything But a Girl, este sim dos anos 90, e ainda Move Your Body dos Anvil 65. É desta maneira que iniciamos mais uma edição de Musicália. Rip off the roof and stay. Fique ligado na sua antena web. Miss três músicas dos anos 90, três sucessos também na altura. Enfim, já não tanto de dança, mas foram também grandes sucessos. Vamos ficar com Will Smith, vamos depois ficar ainda com 702 e recordar o tema de 1999 que encantou toda a gente e que também dá para dar o seu toquezinho de dança. E ainda, claro está, para mantermos o ritmo e, aliás, para até para acelerarmos um bocadinho, Faithless com God is a DJ. God is a DJ. Sim, está correto o nome. Hoje a edição de Musicália para o dia 4 de junho de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e já sabem que estou aqui sempre às sextas-feiras entre as 20 e... Ai, está complicado. Entre as 20h30 e as 21h. E estou aqui de terça a sexta-feira, sendo que só à sexta que é este pé de dança muito eletrónico. Mas bom, é este momentozinho que temos à sexta-feira aqui no Musicália. Entre as 20h30 e as 21h é o seu momento de música de dança mais virado para os anos 90. Take a second again. Mais música na Nintendo Web. This is my church. This is where I heal my hurts. This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young lives shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends, when bitterness ends. This is my church. This is my church. Vai finalizar a emissão de hoje do musical e a emissão número 26 para esta noite de 4 de junho de 2010. Vamos ficar com One and One, um grande hit da música de dança dos anos 90. Foi um sucesso, uma coisa fenomenal. Vamos recordar então, para finalizar esta emissão em grande, One and One de Robert Miles. Da minha parte é tudo, estou de volta amanhã, aliás, amanhã não, terça-feira, para mais uma edição de Musicalia, sempre entre as 20h30 e as 21h. Até para a semana!